597, chame Recife 125, 2510. Valeu. ILS Gol 776. Na 776 da Gol completa, chama a torre 18895. Bom pouso. 1895, obrigado, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, Gol no 776. ILS baixar, checada visual. Chefe, tem pouso autorizado no zero, o vento 150 graus, coito nós. Livre pouso no zero, 776. 76, bem-vindo, solo agora às 10, direita 21.9, solo liberar. Direita, chamará o solo, o Bono, 776, obrigado. Salvador, boa noite, boa noite, 776, livrando sua escuta. Via Alfa, chamará Juliette, boa noite, 776. Puxa, estacionamento, 3197, portão 01. Controle Salvador, boa noite, 352, boa noite, centro da informação Serra. 528, boa noite, aciona identificação direto Duna 2000 pés, o ajuste em Salvador 1018. Identificou, direto Duna, descendo para 2000, ajustado 1018. Tiver condições de manter 240 até através de Duna, agradeço. Conterando, amiga, pode deixar. Salvador, boa noite. Passarete 2224, formação Sierra. Passarete 2224, aciona a identificação, desça para 3000, Duna, ajustado 1018. 3000 na proa de Duna, passarete 1018. Paulo 3197 para o PAC, CB183, 3027, Antena Guarulhos. Aí, Tchau, espera, Tchau, Telefinal LS, aqui reporte estabilizado. Estabilizado. Tá boa a velocidade para a senhora, querida? Sim. Tá boa a velocidade para a senhora? Nenhuma. Se o senhor quiser começar a reduzir para aproximação, já pode também. O aeronave tá... segue como número 2, está no através de mare. Tá bom, obrigado. É 728 da web, muito boa noite, oceano identificação, desça para 4000, proa de Duna, o ajuste 1018. pronto, né, 3197. Autorizado a mim decolar 150 vezes. Sarenda, bola até 3197. Estabilizou, senhora, o TRIP 5218. TRIP 5218, completa final do Torre 11895. 1895, muito obrigado. Não é nada, bom pouso. Obrigado, senhora. Seria 2224, desça para 2000, 2018. Autorizada final em LSXR, reporte estabilizado. Para 2000, 2018, reportaria estabilizado, passareira. TRIP 5218, estabilizado na final do ano zero. TRIP 5218, sim, tem ponto externo, tem baixo trabalho. Voltará. TRIP 5217, decolado agora, 24, controle 20.8, bom voo. 1208, boa noite. Torre Salvador, tá 3197, radial Lida, passa mil pés, o 380. 3197, contato radar, subal 380. 380, tá 3197. Pista livre autorizado, vento 130.7, reporte com o trem baixo travado. Positivo, reportará com o trem baixo. Sim, só baixou, chegou a TRIP. Pouso autorizado, 150 graus, com 5 nós. Autorizado, pouso 5218. Passarela no lock visual com a pista. Passarela 2224, complete final, chame torre 11895, bom pouso. 11895, obrigado, boa noite, até já. Até já. Polizar à direita, 21.9 sobe. Sinal ELF X-Ray, reposto estabilizado. 27, reposto estabilizado. Sorry, boa noite. Passaredo 2224, baixa travou. Passaredo, curto na aproximação e formarei pista livre. Gente. Já baixa travado, passaredo? Afirmo. Já avistando, pista livre, pouso autorizado, no 30 graus, 10 nós, pista 1 a 0. Gente, livre, pouso, passaredo. 5 2 9 3 7 1 1 3 Passarei 2224, solo agora 30, direita 21.9, solo ali já. Direita 219, 224. 3197 no Recife, 1251, alternando 3395. 251-3395.